Caruaru, quase uma cidade grande, de onde o pico do morro já ecoa o grito. Consciência nordestina, conterrâneo nordestino. Consciência nordestina, conterrâneo nordestino. É do interior, é do nordeste, é Leonel do samba. É azulão, é João do Pifa no cabra da peste. É a embolada junto com o rap MC suspeito. É DJ Nino nos squash apresentando um blackout. Chegando do lado leste, chegando do lado leste. Conterrâneo cabra da peste. Na batida do pandeiro, no coco da embolada nordestino. Lutadores conterrâneos na parada, dia a dia, sol a sol. Lutando sempre em prol, hip hop na ativa. Pernambuco bem melhor, cultura tua na rua, aí dali menor. Treina firme, break dance, pleno pátio do forró. Ah, que saudade que eu tenho do meu tempo de criança. Do forró, pé de serra, das quadrilhas, da ciranda. Do tempo que no beco se fazia o palhação. No deco, na vitrola, a cisão e azulão. Há muito não se vê isso, artistas desvalorizados. No pátio do forró, só o forjado estilizado. Investimento da cultura no rabo de Elba Ramalha. Artista Caruaru, ex como sempre, só micharia. Caruaru cultural, capital da patifaria. Capital da patifaria, patifaria. Pouco de embolada. Rap nordestino, consciência nordestina. Valeu, Azulão, Leonel do Samba, João do Pífano. É isso aí, esse é o verdadeiro som da periferia, cultura, arte nordestina.